quando são os 2 liberna Quebec. Não, general, você vai aguardar a decolagem do... Do ingresso na 17 do Papa Alfa 32. Também que é bem autorizado, ingresso 17, porta alinhada, pronto. Autorizado Fortaleza, nível 330, via Pêndulo 19, saída Momos, transição frote. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5570, coteja. Autorizado então 6721 na via Pêndulo 19 para Fortaleza, 330, na saída Momo, frute 20 decimal 8, 5570, ou 6721. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 2230, pronto para cópia? Filho ativo. 2230, autorizado conquista, nível 180, saída borra após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5091, coteja. Autorizado para vetor da conquista, nível 180, saída borra com curva direita, controle 108, para acionar 5091. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Sim, claro. 6721-4-1-0-5 para o pushback sonamento. 6721, autoridade, chama para o táxi. Samarim, 6721-4-1-0-5-4. 7-4, confirme, solicitou pushback. Chame torre na frequência 118-9. Usado no 754, chama para o táxi. Autorizado no 714. Jet, o meu, pronto para cópia. Autorizado o voo local, 510, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0115, coteja. Joker 51, reduza a velocidade para 1.709, desça para 3.000 pés. Ajuste na 0.05. 709, vai estar batendo, para 3 dias. 5, para acionamento, chame torre 18-95, bom voo. Tango Vitor, Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais, corredor axé, no meu pé, você pode fora da barra. Meu pé, axé, pode fora da barra. Estabilizou, Golão 924. Golão 924, completo sinal de procedimento LS, chame torre na frequência 118-9. 1895 no 924. Juque 51, mantenha presente, pro. Cat, mantendo a proa 204. 26. Oi, Salvador, Golão 924. Golão 924, boa tarde, o ajuste na 095, reporte baixado, travado, segundo para pouso. Reportará no 924. E 1200 meu ajuste na 095, reporte no ponto de espera da vaca. O Joker Simbora está abandonando a Star Bomb e está mantendo a proa 214. Olha a passaria do voo, né? Temer, está no 4 da remota? Eu ativo, não, só uma informação. Não será que eu comprei o perfil de passar a segunda uma antena passado 5 dias aqui, verificação. 7, vamos verificar com o controle. Aguarde, o Chanel 63 no... Junker 51 para final de procedimento LS, curva esquerda, proa 130, reposta estabilizado, desça para 2.000 pés. Ajuste no 0 no 5. Isso, esquerda, 130, reportará estabilizado, descendo para 2000. 7721, 91 a bordo, altímetro no 0, no 5, táxi via Índia Alfa, ponto de espera torre 118, decimal 95, bom voo. Então, autorizado táxi via Índia e Alfa, e no ponto de espera 110, chama a torre 118, obrigado, 672. Pessoas a bordo e autonomia? 83 a bordo, 4 horas de autonomia. 183 a bordo, altímetro 105, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18995, bom voo. Via Índia Alfa, 10, boa noite, passo no ponto de espera 1743. Solo voo 1801, posição 6. Autorizado, chama para o táxi. Mensagem 2, eu não mantenho a ponto de espera. Mantendo, né? Romeu fora. Mais Juliette, Romeu fora do sala 08. Chame controle 1208. 1208, grato, só regresso. Voo 1318, livre direito, chame solo 1209. Vale, boa. Voo 924, informa o tráfego no setor sul. Para o farol de Itapuã, a 500 pés na direita, final da sua aproximação. Gente, no 924. Boa tarde, é o papapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 97 na sua escuta. Papapá, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, corredor a 7. Condições visuais, linha do litoral, vai manter o Romeu. Está estabilizado o localizador, o ILS e o Joker 51. Joker 51, completo final do procedimento ILS, chame em torre na frequência 118, decimal 95. 1185. 95. 1185. Sané 6141, desça para 2000 pés na 095, autorizado final do procedimento ILS, após estabilizar. É autorizado 2000, 1015, vai reportar estabilizado no ILS, Sané 6141. Sané 6141, reduz a velocidade de aproximação, tráfego que o precede, mantém 1110 de ground speed, passa a posição duna. Gente, Sané 6141, reduzindo para velocidade mínima de aproximação. Toma, Salvador. Boa tarde, Alta 3216, portão 11, para autorização Fortaleza nível 350, informação 90. Prevista Momo transição frate, aguarde cópia. Ok, Momo frate, aguardando cópia 3295. 0 no 5. Direto, aguardando pista livre. Direita pro 175, né? 6141. Temos uma aeronave já finalizando o pushback, vai aguardar a passagem da mesa no táxi e iniciar o seu estimado 2 a 3 minutos. É, senhor, então permanece na sua escuta, aguardando a autorização 393. 6141, para final do procedimento LS, curva esquerda, pro 130, eu posso estabilizar. Esquerda, eu confirmo a proa? 130. Esquerda, 130. 1130, 6141. 6141. Taxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, moderado da Juliette, 924 é 806, ciente 95 a bordo, altímetro 1005, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, sinal 95, bom voo. Chame torre na frequência 118, décima 9. 895 a torre, 6141, Papá, papá, através do parque de estação autorizado do GT Vasco da Gama. Confirmo o controle? Papapá, Martins Red Chomel, passou através do parque de Itossu, autorizado DCT, Vasco da Gama, próxima federação. Sim, está autorizado, mantendo-se em condições visuais na escuta do controle. Mike Juliette Chomel. Condições visuais, Mike Juliette Chomel, autorizado. Segue via Juliette, portão 4. Oslo, aeronave da companhia, Juliette por 4, 1, 2, 0, 1. Choque 5-1 no tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 4 nós. 5-1, o trem bastante travado. RIP, checado, livre pouso. 5-1. 9672, no decolado 122, chame controle 120, decimal 8. 208, 27, 672, pode ir. Controle. Muito boa tarde, WebJet 6721 está cruzando o biquinho atrás. WebJet 6721, boa tarde, contato a data, saída MOMO, suba e mantenha 330. Subir e manter 330, WebJet 6721. Comprovador, boa tarde, 5447, programa com ordem. Boa tarde, 5447, saída prevista MOMO após DCT, aguarde cópia. Baixo travado, China 6141. China 6141 no tráfego avistado, continua aproximação, segundo para pouco. Continua a aproximação, 6141. Voo 954, visual com Airbus da Chanel longa, final do 10. Após a pouso da mesma, autorizado alinhar e manter cabeceira no 0. 3-1, quanto possível, proed, proed. Sim, agora a coordenação Web6721. Na frente, quanto já é, tá? Vida MOMO, transição frote. Decolada 1-0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 50 no 0, proteja. Está autorizado Fortaleza, nível 370, via Super Zulu 19. Decolada 1-0 com curva esquerda, saída MOMO, prontinho. O controle 1208 e o transponder 5090, 3219. Fechamento correto, chama para pushback, acionamento. Toma para posicionamento, 3219. 3447, pronto para cópia. Pronto, 5447 a tripa. Sete autorizado barreiras, nível 200, saída MOMO, após DCT Lapa. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5005, proteja. Sete para barreiras, nível 200, desvio da MOMO, após DCT Lapa, 1-0. A decolagem, ponto da esquerda, posse 208, a frequência do controle 5005 no transponder, trip 5447. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Ah, para pressionamento 5447 da trip. Canal 6320, boa tarde, chega da Mari, desce para o nível de voo 050. 050 na Mari, 6720. Nossa, Canal 6720, muito grátis. Frequência livre. Vamos chamar meio no 641, boa tarde, Livro, você escuta. Boa tarde, 6141, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportante da Juliette, Chené, 6141. Estabilizado no localizador, pista vista, baixar, travar, 63 no centro. Chené 63 no 5, complete sinal do procedimento LS, emitor na frequência 118.95. Obrigado, boa tarde. Bom pouso. Gol no 8.06, até no ponto de espera, passamos a unidade final 2 milhas no externo, por gentileza abaixo. A aeronave decolou à sua frente, tem o mesmo perfil de saída. Sete cinco quatro, decolado 288, está no controle 1-0-8. 208, 1754, boa. Ligou 1754. 1754, contatada a saída Puka, submantenha 390. 390, Puka 1754. Vai deixar na 6305, final 190, baixar para baixo. Chané 6305, tráfego ajustado, vento 120 graus 14, nós, o ajustão 095, livre pouso 10. Livre pouso 10, 6305. O gol 906 visual com o aeroporto da Avianca na longa final do 10. Após o pouso, o mesmo autorizado a MT cabeceira. Após a passagem, mantém a 1-0-1. 0-1. Obrigado. Vamos, André, 1-6, está no portão 1-1 para o acionamento na posição de posteriormente do pushback. Gente, chama para o pushback. Autorizado 2230, chama para o táxi. Está pronto o táxi 3193, 140 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia até na cabina. 21140 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18095, bom voo. Índia Alfa 315 no ponto de espera, senhor, boa tarde. 3, 2, 1, 6 para o pushback, portão 1-1. 216. Aguardando, 3216. 2 Libra direito, Sam Stoller, 121, décimo 9. 219, obrigado, bom dia. Tá ingressando Alfa, se escuta. Táxi Alfa, partir da Juliette 6315. Garante da Juliette 6315. 393, ponto, espera pronto. Então 393, boa tarde, após rolagem da 9 com Alfa 100, espera que eu ganhei, mantenha a cabeceira 1-0. Após rolagem, ali mantém 1-0, 3-1-3. Cliente, mantém-se condições visuais no 1500 pés, é bom através da tarifa. Senem 6320, desça para 2500 pés, ajuste 9095, aguarde autorização para o procedimento ereto. 2500, aguarde Canal 6320, tráfego 9 horas, 5 milhas, mantendo os corredores visuais, mantendo no 1500 pés. Desce inicialmente a nível de voo 2025. Controle, boa tarde, voo 1806. 1806, contato radar, saída PUCA, sube e mantenha 230. PUCA 230, voo 1806. 10 curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5026, coteja. Apple Whisky 58, a saída é a PUCA, a transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem da pista 10. 1208, controle de saída e o transponder 5026. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamará o 8487. Porém, passarei 2230 para o táxi, está com o 2B, 4 horas e 20, alternativa para o Com 1754, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 1245, não, 754, obrigado. Saída prevista pouca transição Zipar, aguarde cópia. Pouca Zipar, aguarde cópia. Solo, Salvador, voo 1394, da ordem para Galeão. Solo 394, saída prevista da Euleda Bridge, número 2 para cópia. Está 3296, autorizado o pushback sonamento, chama para o táxi. Autorizado por sonamento, o pushback está para táxi 3296. Chinaia 6315, após o passaredo, segue via Juliette, portão 5. Firme para o 5, 6315? Ah, firma após o passaredo. Passaredo então para o 5, graças, 6315. São 3193, decolado aos 36, chame controle 1208. 308, 3193, uma boa tarde, direita. Salvador, uma boa tarde, alta 3193, decolou na sua escuta. Então 3193, boa tarde, contato radar, saída da EL, sube e mantenha 360. Da EL 360, alta 3193. Canal 6320, tem um helicóptero mantendo 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. Ok, 6320, está autorizado o teste de dano. Autorizado o final do procedimento, esse é a posta autorizada. Samarei. 3193, seria possível voar da El, senhorita? Tá 3193, autorizado da El. Da El tá presente, grato, 3193. Voo no 394, pronto para cópia? Autorizado Galeão, nível 360, via Pelo 10, saída da El e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5020, coteja. Localizador, visual cabeça, 6320. Sené 6320, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, obrigado. Salvador, boa tarde, Chané 6320, 5 milhas, pode estar. Chané 6320, boa tarde, hoje Chané 095, continua a aproximação, reporte baixado, travado, aguardando o ficha livre. Samarei, aguarda a pista. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5020, coteja. 10360, Galeão, atrasou 10, saída da El, Leda Bridge, decola curva esquerda, controle 208 e 5020, transforma, bom no 394. Curva direita, no 394. Curva direita, 394. Protejamento correto, para o acionamento. Camarada, 394. Chané 6320, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 10. Cheque treino, vento 110 graus, número 32. Aeroporto 690, vai checar o trem 6320. Trem, só pode baixar o trabalho. Tomarei. O passageiro 2230, decolado 239, está no controle 120-18. 120-8-2-8-3-0. Salvador, bom dia, TAM 3, 2, 3. Bom dia, 3283, para cópia. Positivo. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5034, coteja.